Hey, true. Não cresce o zóio no que é meu. Quero a paz, é capaz, se cada um cuidar do seu. Só quero o meu espaço, capaço não entendeu. Cada gueto que brilha, a favela foge do breu. Entre hebreus, fariseus e palestinos provocam Deus, seus prometeus destinos. Clones de genuínos no Civic prata. Vi um pichador no muro escrevendo que a rota mata. Ouro, prata, homem bom, homem mau. Polícia ou bandido, família sofre igual. Bruxos no meu quintal, poder mental, rebeliões. Consegue escravizar, não domestica leões. Faço rima de bueiro, sou um homem, não um rato. Não caso boa impressão, só sei causar assassinato. Na batalha de Frino, primeiro cair. A selva é uma arena que faz herói desistir. Rimas pra refletir, veneno reneci. Lembrava do inimigo, bebi tanto que esqueci. Podem apostar ou postar sem sentir. Dinheiro faz popstar, só letra faz MC. Vou contar uma história que a escola não contou. Quem foi chamado de navegador, descobridor. Na verdade invadiu, saqueou e matou. Foda-se quem foi Cabral, não ensinam quem foi Lamarca. Não ensinam quem foi Zapata. Bem-vindos ao capitalismo primata. Antes subjugados por ouro, prata, hoje por droga, alimento, mão de obra barata. Política aristocrata proíbe reforma agrária. Claro, os donos da terra são os mesmos das capitanias hereditárias. Se dissessem que tudo que você aprendeu é mentira, que a mão que assina as leis controla a mão que atira. E a Igreja Católica matou mais que todas as guerras somadas na sua santa cruzada. Milhões de mulheres queimadas, os instrumentos de tortura usados pelos coronéis. Eram mesmo com que padres puniam infiéis. É o livro que ninguém leu, cobiça sem limite. O diabo existe, acredite, ele mora em Wall Street. Até hoje chove, chuva negra, Hiroshima. A Bayer que fabrica Novalgina, na década de 20 fabricou cocaína. Os aviões que jogavam na Palma e Saigon, ao mesmo tempo jogavam caixas de Coca-Cola pra população. Tire a venda dos olhos, nossa história é uma farsa. A verdadeira ameaça tá atrás da cortina de fumaça. Latinoamérica de veias abertas, ensanguentada. Verdade manipulada, história que não foi contada.